copiou? Copiou, Golo 3, André. Pode passar em 2 metros, vai prosseguir com 06 aqui no pátio 3. Não, 03, posição 03 do pátio 3, Golo 3, 96. Vai ingressar à esquerda na Juliette, após próxima à esquerda, o baixo de carga, ok? Quilo Romeu Oscar, morro mil pés, nono 7, direita corredor cheia após caixa pregos, aciona o padrão 0153, controle 1919, decimal 8, torre 118, 95, Romeu Oscar. 5446, final normal, baixa tomada. Tipos autorizados, 120 com 10. Livre positivo, 5446. Copy, voo no 607. Copy, voo no 607. 607 Guarulhos, o nível 360 está autorizado. Aerovia Pesolo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepto Pesolo 16, prossegue até Belo Horizonte. Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5464, controle 119, decimal 8. Autorizado 400, saída da El Leda Bridge, Upezulu no 0 Bridge, após Upezulu no 6, BH Trive. O transponder 5464, controle 190, voo 1607. Controle 119, decimal 8. E o nível autorizado 3620, gol no 607. 3620 autorizado. 97, gol no 607. Confirma nível? 198. Nível autorizado? Nível 360. Correto, gol no 607, portão 4, chame pronto, pushback. Vai chamar. Trip 5627, parte 3, está livre, chame táxi. Nível posicionamento, 35627. Acione identificação autorizada chegada mar e desça para o 050. Identificou na mar 050, bola 02. 6321, ponto espera pronto. Alim mantém, 6321. Alim mantém 10, 6321. Mike Eco Delta vai alongar do vento pela esquerda e aguardar para girar base. Confira para o Delta. Venha pro norte, aguardando para girar base. Base alta, lateral. Quilo Romeu Oscar, agiliza e manobras, reporte alinhado e pronto. Visando, reporte alinhado e pronto, Oscar. Decolado Salvador 248, controle 198. 198, boa tarde, obrigado. Boa. Aquilo. Posição prevista do pátio 3-04, aguardando o início do táxi do ATR da companhia, o 35446. Ciente, confirma, pode ingressar no pátio e aguarda ou mantém a posição? Mantém a posição aguardando, após prossegue para o 04, 35446. Tem posição, após o aeronave da Trip vai prosseguir até o posição 4 na parte 3546. Quer com o Delta, gire base, reporte final. Delta, reportar na final da... 321, autorizado a decolagem, 130, 10 nós. Decolagem, 63, Oceania 6321. Solo Salvador, 35627, pronto para o táxi, está com 57 a bordo, 0400 de autonomia, alternando Serra Bravo, Serra Viva. Pessoas a bordo, confirma? 57. Parte 3, parte principal, após Índia e Alfa, ponte para a torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo, 35627. Excelente, parte 3, parte principal, Índia e Alfa, 71895. Parte 446, ingressa, via Quilo até parte 3, posição 04 do parte 3. Quilo, parte 3, até a 04, parte 3, parte 3. Corredor Serra, ponte para da Barra. Autorizaria 2500 direto? Aguarde. Aerovia Pezulu 44, até Nilsa, após Nilsa, conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5573, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, da El. Então 5, chame pronto, está 3155. Marato, 3155. Paulo, voo no 649, pushback também com 2, boa tarde. O 2, segundo 649, está livre, chame táxi. Vou te mandar aqui. Voltando quilogramológico após o farol da Barra, autorizado 2500 pés. Sim, vou manter o número atrás. Pronto, 5241, passamos de 140. 35241, ciente, chame Recife em 1288. Recife 288, 3344. Ciente vai ingressar e alinhar. Controle 6321, poderia voar direto Arbor? Sinal 6321, autorizado Arbor, da presente. Muito obrigado, Pro de Arbor 6321. ...07 no 4 aguarde, número 2 no setor. Ah, sua escuta. Papai Mike Eco Índia, desça para 2000 pés. 2000 pés, Mike Eco Índia. Salvador, cobra 06. Cobra 06, vou ir na proa de Amã para a chegada Amã e desça para 060. Trip decolada 5-4, controle, 19-8. 119-8. Mike Eco Delta, solo 5-4, frequência livre estacional, boa tarde. Controle Salvador, trip 5627. Trip 5627, contato radar, saída PUCA, nível 170. 170 na PUCA, trip 5627. E no portão 5, aguarde só um minuto para iniciar, tá 3155. Papapá Mike Eco Índia, para sequenciamento, curva esquerda para o 150. Esquerda 150, Mike Eco Índia. Emite o localizador, Mike Echo Índia. Tá, por favor, Mike Echo Índia, modifica o plano da presença. Modifica o plano da presente. Poderia ser um pouquinho mais à frente, né, para você estar perguntando no 7? Sim. Chega quando mais 07. Opa, teria estimado, por favor, para nosso feedback? Assim que o banco da companhia liberar a retaguarda. Ah, tá bom então. Então quando ele liberar, está autorizado já? Meu irmão, em coordenação. Chico mesmo liberar a retaguarda, já vou chamar para o táxi agora. Chico mesmo liberar em coordenação, está livre no 04, chame táxi, vou no 607. Ok, muito obrigado, vou no 607. Gol 964965 a bordo, 2 horas e 20 minutos, alterna Salvador. Direita Indy Alpha, ponte da torre 198, decimal 95, altímetro no 013, tem um bom voo e boa tarde. Com 1013, Indy Alpha 1895, obrigado, boa tarde, bom final de semana, 649 da UU. Normalmente, gol 649. 255, portão 5, tá livre, chame táxi, tá 3155. Autorizado, chama táxi, tá 3155. Cinema 327, Recife 1251. 1251, Cinema 327. Quilômetro neológico, frequência livre. Atingiu 50, voo no 0-1-2. Voo no 0-1-2, desça para 3.000, ajuste no 0-1-3. 3.000 com 1.013, voo no 0-1-2. Está autorizado o ILS-3? Aguarde. Cinema 321, Recife, 1288. 1288, Centro Recife, 6321. Voo 012, desce para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, voo 012. Cobra 06, desce para 4000 pés, ajuste no 03. 4000 pés, 03. Opa! Mike Echo Índia pode repetir esse informe do Latam. 295, boa tarde, bom dia 07. 295, obrigado, uma boa tarde, senhora. Boa. Torre Mike Echo Índia. Echo Índia, continue a aproximação. Vai aproximar até que ponto? Se for melhor, o mais conveniente para o senhor. Faz. Mais um pouco à frente, se o senhor autorizado, eu curvo à esquerda para procurar a base dentro da 107, senhor. Gente, aposta na tela. Está abaixado de cavalo já. É, 4 19, decolada 00, controle 19-8. 19-8, bom final de semana, voo número 49. Quarta, boa tarde, Petrolina, só um minuto, copy. Voo 649, contato radar, saída da EO, nível 240. EO, hotel 240, 649. Salvador, boa tarde, esse é o Passarido 2263. Passarido 2263, boa tarde, autorizado chega da mar e desça para 050. 050, autoriza a posição em TAP, senhorita. Mantenha chegada, passarido. Espera. Perto. Eu? Braço aqui lá. Cobra 06, desça para 3000. Cobra 06, descendo para 3000 pés. Plano, instrumento cancelado 01, reporte na curta da 17 para pouso. Chamando na curta da 17, Mike é com ele, já. Linha 07, ali mantendo 0. Ali bateu no 0, Goron 07. E negativo o plano, aguarde, Vitor Mike Quebec. Checar, aguarde, Quebec. Na sua escuta, voo no 607. Ok, o centro modificou sua rota, será agora via Upper Zulu 44, saída da Eulida Eutis. Da Eulida Eutis, voo para Upper Zulu 44, voo no 607. Correto, livre linha e decolar da 10, vento no 70 graus, com no 0 nasce. Ali decola no 0, voo no 607. Final 17, baixado travado, Mike Eco India. Mike Quindy, livre pouso na 17, vento no 60 graus, com no 0 nosso. Afirmativo, vai fazer um pouso corrido, depois vai efetuar o backtrack, Mike Eco India. Qual é o pátio? É o 04 já. Gente. Salvador, boa tarde, gol no 02 estabilizado no XA. Boa tarde, no 02 é parte externo. Confirme? Parte externo no 012? Tá mistério, bom, 012. A 304, Petrolina, nível 340, está autorizado, aerovia para Zulu 20, decolada 10 com curva à esquerda na subida Momo, transição Flock, aciona 5024, controle 119, decimal 8. Golo 925, autorizada a chegada Bonte, desça para 050, reduza para 2509. Yeah. 98, boa tarde, Golo 607. Eco India, solo 04, autorizado backtrack, parte livrando. 07, contato radar, perfil da Eulida Bridge, nível 360. 360, seria, qual seria a subida? Nível 360, perfil da EO. O cobre zero bem estabilizado no lote. Sim, chegou a ser transferência. Torre, Salvador, boa tarde, tá 3155, ponto de espera da EO, visual acompanha, então. Boa tarde, 3155, mantém o ponto de espera. Mantém, tá 3155. Golo 649, Recife, 1251, alternativa 133-25. 251-3325, obrigado. De nada. Cobre 06, complete, final de chame torre 11895. 11895, cobre 06. Quebec, Cairo, mil pés, 917, direita, corredor Xé, 0161, controle 119, decimal 8, torre 118, 95. Borno. 895, acionamento táxi, colagem, altímetro 0013, bom voo, Quebec. Frequência livre a estacionar. Liga. Pode chamar o táxi. Torre, o Cobra 06. Cobra 06, repartiu externo. Portarão de externo, Cobra 06. 3155, após o gol, na curta final ali, mantenha no zero. Após o bang ali, mantenha no zero, tá atrasando aqui. Série 2263, desça para 3000, hoje o estilo 013. 3000 com 013, passa dentro. 201. Trip 5627, Recife no 2085. 1285, ok. Isso agora é difícil, tá livre. Aguardando que o tipo está livre, Cobra 06. Fez 155, livre decolar da 10, vento no 50 graus, com no 0 nós. Cobra 06, decolar da 10, está 3155. Salvador, boa noite, boa tarde, gol 1-0-2, livrou na disputa. Boa tarde, gol 1-0-2, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, gol 1-0-2. Passarido 2263, desça para 2000, atrasado LS, que foi visto no zero, reporta estabilizado. Batalha 2000, estabilizado, passarido. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-3. Cobra 06, trem baixado travado. Na 3155, decolador 09, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 09 vai ser boa tarde, tá 3-0-5. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, Santa Teresona, 5-5. Santa Teresona, 5-5, boa tarde. Contato radar na decolagem, saída da Euleda Eugis, suba para 340. Da Euleda Eugis, subindo ao 340, Santa Teresona, 5-5. Pode pular direto para Santa Eugara, presente, disputa Santa Teresona, 5-5. Confirme. Ou pode pular direita da El? Autorizada. Autorizada da El, Santa Teresona, 5-5. Agora 925. desça para 4 mil pés, ajuste no 03. 4 mil, 03, Zona Norte. No 013, Libtaction para ingresso. Qual foi o Juliette para o 09? Firmo, gol no 012. Juliette, portão 09. Juliette 09, já. Número 07, subrestrito para 340. Firmo, só o gol no 607? Afirmo, subrestrito para 340. 340, gol no 607. TAM 3155, subrestrito para 320. Restrito 320, TAM 3155. No 607, chame Recife em 1251, alterna 133-25. 1251, 1325, gol no 607. Alô, Cobra 06. Cobra 06, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para prosseguir. Passarei 2263, complete canal Chame Torre, 1895. Obrigado, boa tarde, passarei. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Passaredo 2263, full ILS. Boa tarde, Passaredo 2263, é parte externo. Boa tarde. A posição da Juliette, o sistema à direita é a Delta, a próxima é Juliette. A negativa, a próxima, passando a sua esquerda agora é aquilo, após, a próxima, a sua esquerda será a Juliette, que vai, após ingressar no pátio principal, contornar o canteiro central, e vai aguardar no ponto de espera da 10 para após solicitar ingresso junto à torre em 11895 para o pátio de autoridades. Quebec, decolador 13, controle 19, sinal 8, bom voo. 98, bom trabalho, Quebec, seu regresso. Olha, Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta. Vitor Mike Quebec, no meu país, corredor Axé, reposta, parou da barra. Meu país, Axé, reposta, parou da barra, Vitor Mike Quebec. Voo no 925, desça para 2 mil pés, autorizado LS, X-Ray, está no zero, reposta estabilizado. 2000, repórter estabilizado em Eletra 3, Goron 9, 25. Ingressa Juliette, contorna o canteiro central após via Indy Alpha, vai manter o ponto de espera da pistão no zero e chamar a torre 198, decimal 95 para ingresso. E então boa tarde, Cobra 06. Ingressando, contornando após Alpha, ponto de espera da 10, solicitando o cruzamento com a torre 1895. Salvador é o 4441 44. 4-7-9-3-4-0, Salvador. Sandezu 4944, com fins nível 340, está autorizado, aerovia resolou Onomeia. Decola da pista no zero, após decolagem, curva à direita, na subida da El, após Leda, após direto bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, bridge. Aciona 5041, controle 1-19-8. Ponto autorizado, 340, para fins nível, aliás, via Andesu 16. Decola da 1-0, curva direita da El, Leda e bridge. Aciona 5041, chama controle, chama 08. 19-8, 4-1-4-4. Aleta Azul 4-1-4-4, chame pronto, pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Torre, o Cobra 06, aeroporto espera da 1-0. Cobra 06, ingressa pela primeira à sua direita, livre táxi via pista para o pátio de autoridades, no pátio segue a viatura. Afirmativo, livre até o pátio de autoridades, Cobra 06. 2263, solo 16, livre à direita, solo 1-21-9. Solo 16, livre à direita, solo 1-21-9. 219, boa tarde. Nós chamamos a torre 1-1-8-9-5. 1-2-9-5, gol 1-9-5. 3-1-5-5, Recife 1-2-5-1, alternativa 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, 3-1-5-5. 1-3-3-2-5. Gente, frequência livre a estacionar. Papatango Golf Mike, correção, Papatango Mike Golf Alpha, boa tarde. Vou indo para o outro através de Paripe, desça para 1.500 pés no ideal, ajuste em Salvador na 013. 925, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 9-9, altímetro 1-0 no 3. Tem livre pouso, pista 1-0, gol 1-9-2-5. Boa tarde, o TAN 3145. Formação November, Galeão, copio 362. Use tiro, senhor, agora. 345, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Pesolono 0 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 1-0 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5047, controle 1-19-8. Ok, senhor, até 3145-40 nível 360, Galeão, Tesouro 1-0, até SMAP. E a subida decolada 10, da El, Leda, Bridge. O transponder 5047, controle 19-8, até 3145. Aí pronto, pushback, acionamento está 3145. Chamaremos, posição 1. Direita 219, 925. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1925, Lisboa. Boa tarde, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 925. Papatango Golf Mac Alpha, acione código 0415. Pisado, Dinâmia 1304, chame táxi. Enche desce para 1500, ajuste na 013. Uno 755, Torre Salvador em Uno, 1895. Uno, 1895, Uno 755. Torre Salvador, eu vou no 755, estabilizando o localizador e ali a check break. Uno 755, reparte externo. Depois estará externo, Uno 755. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 3. Vai, chave travada, agora 755, passou externo. tanque do 63-14 da Oceania. Está com 107 a bordo, 3 horas e 15 de Salvador, alternativa. Bate principal após Índia e Alfa, ponte temperatura 198, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo, China 6314. Hoje eu chego, bate Índia Alfa, ponte espera 1895, a torre 6314, China. Obrigado, B3. Salvador 4199, aliás, 4144, pushback acionamento gate 3. Rodando com a equipe do Solo, azul 4144, após a passagem à retaguarda do Airbus da Avianca. Após o mesmo passar a retaguarda, está livre iniciar no portão 3, chame táxi, azul 4144. Bem, você faz a aeronave da Avianca, está autorizado início do pushback, chame o táxi, 4144. Solo 27, liga à direita, só 121 decimal 9. Só liga à direita 219, boa. Salvador, o voo 1755, retorno. Voo 1755, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1755. Informação agora é a Oscar, o voo local Salvador, Salvador, confirma a intenção de voo. Está autorizado, voo local Salvador, Salvador, rota direta, decolando a pista 197, curvando à esquerda, no corredor forte, afastando 20 milhas, 1 mil pés. Transponder 0116 e o controle Salvador 119 decimal 8. Linha 314, linha decolada 10, vento 150 graus com 9 nós. Ainda com a Lanciana, 6314. Que alvo vem na prova rotatória, reposto de visão pro campo. Estimativo com o deslizamento correto, pressionamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste 10013, bravo pelo isto. Siga Cobra 06. Estimativo, vai estar autorizado táxi, aporte na interseção, ok? Aporte na interseção para ingressar na pista. Cobra 06. 755, Rota 10. Corona 755, Juliette, portão 08. Para o 08, via Juliette, Corona 755. Para o táxi 4144, contra B de 118, até na Galeão, e 2 horas e 50. Já o táxi à direita via Índia, no ponto de espiada Pistino 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, azul 4144. 3 Índia, depois ponto de espiada no 0, 895, 4144. Xenema 314, contato radar, saída Momo, nível 340. 340, perfil Momo, não, o 6314, Xenema. Oi, Salvador. Oi, boa tarde. Eu azul 4144. Tá bom, 0 para 0. Boa tarde, 4144. Linha decolador no 0, vento 140 graus com 8 nós. Ainda tá no 0, 4144. 395. Plano 395, autorizado a chegar a Mari, desça para o 050. Mari 050. Alfa, mais de Alfa, virtual com campo, querido. Sim, se chama Torre Salvador em 118, decimal 95, Golf Mike Alpha. Mike Alpha 1895, certo. Direcionamento para o táxi, Bravo Kilo Whisky. Boa tarde, Alpha Batam, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, ingresso na sinal no 7, repartição 3 milhas. Mike Alpha, chamada final 16. Chama 4144. Presente. No 44, decolador 35, controle 19, sinal 8, bom voo. 19-8, obrigado, doutor Vargas. Golf Mike Alpha, informa o pátio. Pátio 5, senhor. Sente, cheque o trem, livre pouso na 17, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Trem baixo travado, livre pouso no 7, Golf Mike Alpha. 0 lá, LW, 7444. Cobra 06 está autorizado, prosseguir para o pátio 3, hoje no pátio... Pátio 2, o pátio do GAC, ok? Está autorizado, prosseguir via pista, agilizando, Cobra 06. Alfa Solo, não, os 38 Libre Taxi, Pátio 5. Afirmativo, Cobra 06. Metriz 14 agora com Recife em 12685, alterna 12545. Atenção, 2685, 12545, obrigado. De nada. Solo de Salvador, muito boa tarde. Tá 3145 na Uno, puxa pé questionamento. Livre Chime Taxi, tá 3145. Chama táxi. Desce para 2000, hoje 3 de livre LS, que foi pista 10, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, bom, bem, 395. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, para o Pesulo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós Leda direto, bridge, onde interceptor via. Após conforme a rota, decola da pista 10 com a primeira curva direita, transponder 5064 e o controle Salvador 119.8. Correto? Alex Champ, pronto, voo no 093. Salvador, gol 925, da Oscar 360 Brasil. Gol 925, Oscar correto, pronto pra cópia? Proceder. Autorizado, Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 360, saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0-5-5 e o controle Salvador 1-1-9.8. Gente, autorizado Brasília, nível 3-6-0, pela Superstudio 17, perfil Arbor Senefa, decola da 10 com curva direita, 5-0-5-5-19-1-9-2-5. Correto, chama pronto, gol no 9-2-5. Taxel T3145, estamos com 181 a bordo, com 3 horas e 30 de autonomia até na Campinas. Exatamente, sua direita via Índia, ponto de espera da pista 014, 118.95, ajustando 10, 13, 145, boa viagem.